Todas as espécies de atividades, tanto auspiciosas quanto inauspiciosas, que sejam prejudiciais ao desempenho do transcendental serviço prático e amoroso ao Senhor Shri Krishna, são ações da escuridão, da ignorância. É, muita gente se ilude, né, com auspicioso. Oh, isso é auspicioso. E o outro lado de auspicioso, o que, que é? Inauspicioso. É, são os dois lados de uma moeda chamada ilusão. A comparação poética do Senhor Chaitanya e do Senhor Nityananda ao Sol e à Lua é muito significativa. As entidades vivas são centelhas transcendentais, que somos nós, né? E têm sua posição constitucional no serviço prático e amoroso ao Senhor Supremo Krishna, em plena consciência de Krishna. As ditas atividades piedosas e outras execuções ritualísticas, piedosas ou impiedosas, bem como o desejo de escapar da existência material, são todos considerados coberturas destas centelhas transcendentais. As entidades vivas precisam livrar-se dessas coberturas supérfluas para se ocuparem plenamente em consciência de Deus, em consciência de Krishna. O propósito do aparecimento do Senhor Chaitanya e do Senhor Nityananda é dissipar a escuridão da alma. Antes do aparecimento deles, todas essas atividades supérfluas das entidades vivas estavam cobrindo a consciência de Krishna. Mas após o aparecimento destes dois irmãos, o coração das pessoas está se limpando e elas estão novamente se situando na verdadeira posição de consciência de Krishna. É a nossa posição natural e original. Pela graça do Senhor Chaitanya e do Senhor Nityananda, elimina-se esta escuridão de ignorância e traz-se à tona a verdade. Cadê? Vamos ladear a página aqui. A verdade absoluta é Shri Krishna. E a devoção amorosa a Shri Krishna manifesta com amor puro, é alcançada através do canto e dança público de Hare Krishna, que é a essência de toda a bem-aventurança. É o néctar pelo qual sempre ansiamos. O sol e a lua dissipam a escuridão do mundo externo, e assim revelam objetos materiais externos, tais como potes e pratos. Mas estes dois irmãos, o Senhor Chaitanya e o Senhor Nityananda, dissipam a escuridão do mais profundo recôndito do coração. E assim, nos ajuda a encontrar as duas classes de Bhagavatas, ou seja, pessoas ou coisas relacionadas com a personalidade de Deus, Krishna. Um dos Bhagavatas é a grande escritura Srimad Bhagavatam, e o outro é o devoto puro, absorto nas doçuras da devoção amorosa. Por meio das ações destes dois Bhagavatas, o Senhor Krishna instila as doçuras do transcendental serviço amoroso no coração do ser vivo, e assim o Senhor Krishna, no coração de seu devoto, deixa-se controlar pelo amor do devoto. Desculpem. A primeira maravilha é que ambos os irmãos aparecem simultaneamente, e a outra é que eles iluminam as mais recônditas profundezas do coração. Calma, estou ladeando a página aqui. Estes dois, o Sol e a Lua, são muito bondosos com as pessoas do mundo. Assim, para a boa sorte de todos, eles apareceram no horizonte da Bengala. A famosa capital antiga da dinastia Sena, que era conhecida como Godadesha ou Golda, encontrava-se onde atualmente é o moderno distrito de Malda. Mais tarde, transferiu-se esta capital para a nona ilha, ou ilha, central em Navadvipa, na margem ocidental do rio Ganges, que agora é conhecida como Mayapur, e então chamava-se Goldapur. O Sr. Chaitanya apareceu ali e o Sr. Nityananda veio do distrito de Birbhum e ali juntou-se a ele. Eles apareceram no horizonte de Gaudadesha para propagar a ciência da consciência de Deus, a consciência de Krishna. E diz a predição que, assim como o Sol e a Lua gradualmente se movem para o oeste, analogamente, pela misericórdia deles, o movimento iniciado por eles há 500 anos atrás introduz-se-á nas civilizações ocidentais. Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu eliminam as cinco espécies de ignorância das almas condicionadas, que somos nós. Descreve-se estas cinco espécies de ignorância no Mahabharata Udyoga Parva. Udyoga Parva, 43º capítulo. É que parecia um ponto, Bima. Elas são 1. Aceitar o corpo como sendo o eu. 2. Fazer do gozo material dos sentidos o padrão de prazer. 3. Ficar ansioso devido à identificação material. 4. Lamentar-se. E 5. Pensar que existe algo além da verdade absoluta. Os ensinamentos do Senhor Chaitanya erradicam estas cinco espécies de ignorância. Deve-se saber que qualquer coisa que se veja ou então se experimente não passa de mera manifestação da energia da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Tudo é manifestação de Deus, Krishna. Isso aqui eu acho que é uma máxima, hein, Bimala? Cadê? Deve-se saber que qualquer coisa que se veja ou então se experimente não passa de mera manifestação da energia da Suprema Personalidade de Deus. Tá vendo? Vamos printar isso aqui. Pronto, é uma máxima, Bíblia. Isso aqui é uma máxima. Dá, já vou continuar. Cadê? Portanto, adoremos os santos pés destes dois senhores. Desta maneira, podemos nos livrar de todas as dificuldades no caminho da autorrealização. É o que Krishna está pedindo no Bhagavad Gita, né? Abandona todas as patifarias que tem por aí e se renda a mim. Eu vou libertar você das reações pecaminosas, não tenha medo. Com estes dois versos invoquei as bênçãos de ambos os senhores. Agora, por favor, ouve com atenção o significado do terceiro. Evito propositalmente estender-me na descrição com medo de aumentar o volume deste livro. Descreverei a essência tão concisamente quanto possível. Eloquência verdadeira é a verdade essencial, falada concisamente. Calma. O simples ato de ouvir com submissão livrará o coração de uma pessoa de todas as imperfeições da ignorância, e assim ela alcançará profundo amor por Deus, Krishna. Esse é o caminho da paz. Tá vendo? Então, Deus não quer que você vá aceitando tudo, acreditando em tudo. Ele quer somente que você ouça submissamente, né? Olha a bênção para quem ouve submissamente as mensagens dos livros de Prabhupada. Esse ato de ouvir com submissão livrará o coração de uma pessoa de todas as imperfeições da ignorância. E assim ela alcançará profundo amor por Deus, Krishna Prema. Este é o caminho da paz. Tá cheio de gente aí querendo paz, né? É, com bandeirinha, camisetinha, não vai acontecer nunca, né? Enquanto as pessoas comerem o próximo, carne, peixe e ovos, é o próximo que tiver próximo, a galinha, o porco, o gato, o cachorro, né? Se come de tudo, né? As pessoas demoníacas comem de tudo. Agora, as pessoas santas não, as pessoas santas só comem alimento que antes é oferecido no altar para Deus com amor e devoção. Tá, já li aqui? Ah, não, não li não, Bimala, é outro verso. Quem ouvir pacientemente sobre as glórias de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Nityananda Prabhu e Advaita Prabhu, bem como de seus devotos, atividades devocionais, nomes, fama e sobre as doçuras das transcendentais trocas amorosas entre eles, aprenderá a essência da verdade absoluta. Portanto, descrevo esses temas nessa coleção Chaitanya Charitamrita com lógica e discriminação. Ofereço minhas reverências a Shri Chaitanya Mahaprabhu, por cuja misericórdia, mesmo uma criança ignorante pode atravessar o oceano da verdade conclusiva, que é repleto de crocodilos de várias teorias. É o que mais tem aí, né? Teorias, especulações, achismos. Pela misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, Shri Chaitanya Mahaprabhu, mesmo um menino inexperiente, sem nenhuma cultura ou educação, pode se salvar do oceano da ignorância, que é repleto de vários tipos de doutrinas filosóficas comparadas nesta passagem a perigosos animais aquáticos. A filosofia do Buda, as apresentações argumentativas dos especuladores, os sistemas de meditação de Patanjali e Gautama e os sistemas de filosofia como Kanada, Kapila e Dattatreya são criaturas perigosas no oceano da ignorância. Tá vendo? Como a pessoa pode se perder? Praticando essas coisas aí, né? Olha lá. Deixa eu ver aqui, Bima, calma. É, por isso que Prabhupada falou, abandona todas as patifarias que tem por aí e se renda a Deus. Só assim você vai se dar bem. É, pela graça de Shri Chaitanya Mahaprabhu, não, isso aqui é o máximo, tem que... Ó, vou começar aqui, ó. A filosofia do Buda, as apresentações argumentativas dos especuladores, os sistemas de yoga de Patanjali e Gautama e os sistemas de filósofos como Kanada, Kapila e Dattatreya são criaturas perigosas no oceano da ignorância. Não, vou printar isso aqui. Poxa vida. É muito louco, né? A filosofia de Buda. Imagina, o próprio Deus, né? Mas só que ele veio para enganar, né? E enganou, né, os comedores de carne da época e parou com a matança de animais, protegeu os Vedas e fundou essa religião aí ateísta, impersonalista, materialista. E o povo, ah, isso aí mesmo, é isso aí que eles queriam. Então, o que que Deus fez? Deus veio como Buda e deu. Deu o que eles desejavam. Ilusão. Me acorda não, eu quero continuar sonhando, quero continuar dormindo, então vai, vai em frente. Krishna patrocina. Pela graça de Shri Chaitanya Mahaprabhu, pode-se entender realmente a essência do conhecimento, evitando-se estas visões sectárias e aceitando-se os pés de lótus de Krishna como a meta última da vida. Adoremos todos, pois, ao Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu, por sua benévola misericórdia pelas almas condicionadas. Calma, estou ladeando a página aqui, vamos ver onde nós vamos parar. Para aqui nesse verso. Ó meu Senhor misericordioso, Senhor Chaitanya, que as nectárias águas do Ganges de tuas atividades transcendentais jorrem

Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mais uma vez, tá bom, Bimala? Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então nós paramos aqui nesse verso, ou na verdade no começo da explicação, nós paramos para não cortar a explicação no meio, né? Todos vêm a este mundo material atraídos pelo gozo dos sentidos. E o nó cego de gozo dos sentidos é a atração entre macho e fêmea. É por isso que o mundo gira, né? Onde estava aqui? Essa atração faz com que a pessoa fique demasiadamente apegada ao mundo material em termos de Griha Kshetra Sutta Apta Vita. Em português, ficam apegados ao lar, terra, filhos, amigos, dinheiro e assim por diante. Assim, ela se enreda no conceito corpóreo de eu e meu. Contudo, se alguém entender a história do rei Purandjana e entender como, através da atração sexual, Purandjana tornou-se mulher em sua próxima vida, se ferrou. Purandjana tornou-se mulher em sua próxima vida, ele também entenderá o processo de transmigração. Segundo, nota especial, segundo Vijaya do Adya Tirtha, que pertence à sucessão discipular de Madhvacharya, os dois primeiros versos seguintes aparecem depois do verso 45 deste capítulo, e os restantes dois versos aparecem depois do verso 79. Calma, estou ladeando a página. Na sociedade animal também observa-se o desejo de manter o corpo, a esposa e os filhos. Os animais têm plena inteligência para administrar tais afazeres. Se um ser humano só é avançado nesse sentido, qual é então a diferença entre ele e um animal? Deve-se ter muito cuidado em entender que esta vida humana alcança-se depois de muitos e muitos nascimentos no processo evolutivo. Um homem erudito que abandone o conceito corpóreo de vida, tanto grosseiro quanto sutil, torna ou tornar-se-á, através da iluminação pelo conhecimento transcendental, uma proeminente alma transcendental individual, assim como o Senhor Supremo Krishna. Entendeu, Bimala? Nem eu. Então vamos ouvir a explicação de Prabhupada, que aí a gente entende. Disse que o homem é um animal racional, mas neste verso dá-nos a entender também que a racionalidade existe inclusive na vida animal. Se não houvesse racionalidade, como poderia um animal manter o seu corpo trabalhando tão arduamente? Não é verdade que os animais são irracionais. A racionalidade deles, contudo, não é muito avançada. De qualquer modo, não podemos negar-lhes a racionalidade. A ideia é que devemos usar nossa razão para entender a suprema personalidade de Deus, Krishna, pois esta é a perfeição da vida humana. Os animais entendem tudo, menos Deus. É assim, né? Se uma entidade viva tiver consciência de Krishna desenvolvida e for misericordiosa para com os outros, e se seu conhecimento transcendental de autorrealização for perfeito, ela libertar-se-á imediatamente do cativeiro da existência material. Neste verso, as palavras Daya Diveshu, significando misericórdia para com outras entidades vivas, indicam que a entidade viva deve ter misericórdia de outras entidades vivas, caso deseje progredir em autorrealização. Primeiro passo, né? Parar de comer carne, peixe e ovos. Uma pessoa sensível, ela se sensibiliza com os pobres animais que são mortos há milhões, né? Isso é uma pessoa sensível. Nossa, coitadinha da vaquinha, perdeu seu bezerrinho, o porquinho perdeu suas porquinhas, seus filhinhos. Não, vamos comer, vamos comer, vamos comer, beber e amar, que o mundo vai acabar. Então vai acabar para você, né? Isso quer dizer que ela deve pregar este conhecimento após aperfeiçoar-se e compreender a sua própria posição como serva eterna de Deus, Krishna. Pregar isto é mostrar verdadeira misericórdia para com as entidades vivas. Outras espécies de trabalho humanitário podem ser temporariamente benéficas ao corpo, mas como a entidade viva é uma alma transcendental, em última análise só é possível mostrar-lhe verdadeira misericórdia, revelando-lhe o conhecimento de sua existência transcendental. Como o Senhor Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu diz, Divera Swarupa Raya, Krishneira Nitya Dasa, em português, toda entidade viva é constitucionalmente serva de Deus, Krishna. Todo mundo é servo eterno de Deus, Krishna. Claro que 99,9% das pessoas não se lembram disso, não sabem disso, a maioria nem ouviu sobre isso. Todos devem conhecer este fato perfeitamente e pregá-lo às pessoas em geral. Se alguém compreende que é servo eterno de Deus, Krishna, mas não o prega, sua compreensão é imperfeita. Nossa, olha aqui. Se alguém compreende que é servo eterno de Deus, Krishna, mas não prega, sua compreensão é imperfeita. Calma, estou printando aqui. Então, nós paramos aqui onde Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur canta uma canção, né? E a tradução dessa canção é: Minha cara mente, que espécie de devoto de Deus és tu? Simplesmente em troca de falso prestígio e de reputação material, estás cantando o Mahamantra Hare Krishna num lugar solitário. Assim, são criticadas as pessoas que não pregam. Há muitos devotos de Deus em Vrindavana que não gostam de pregar. Eles principalmente tentam imitar Haridasa Thakur. O verdadeiro resultado de seu suposto canto em lugar solitário, contudo, é que eles dormem e pensam em mulheres e dinheiro. Piorou tanto a coisa que agora tem que falar assim, eles pensam só em sexo e dinheiro. De forma semelhante, quem só se dedica à adoração no templo, mas não cuida dos interesses das pessoas em geral, ou não pode reconhecer os devotos, chama-se Kanishta Adhikari. Os devotos de Deus de terceira classe. Tudo que acontece dentro do tempo, que consiste em passado, presente e futuro, não passa de mero sonho. Esta é a compreensão secreta de toda a literatura védica. As pessoas estão dormindo profundamente, com os olhos abertos, ou olhos fechados, dá a mesma. Está com os olhos abertos, continuam dormindo. Fecha os olhos, continuam dormindo. Nós temos que acordar. Senão não vai ver nada. Os mestres vêm, os mestres voltam, os mestres... Deus vem, Deus vai embora e ninguém vê nada. Está dormindo, como vai ver? Não vê nada. De fato, a existência material é apenas um sonho. Essa vida é como um sonho, sempre inacabado. Tá, Bimala, não vou... Para de estragar a música da banda Shakti. Assim, não há possibilidade de passado, presente ou futuro. Será que a banda Shakti está no YouTube, Bimo? Precisa ver qualquer dia aí, né? Para pôr no links. No link, links. Assim não há possibilidade de passado, presente ou futuro. Pessoas viciadas em karmakanda vichara, que significa trabalhar em prol da felicidade futura, através de atividades frutivas, também estão sonhando. Do mesmo modo, a felicidade passada e a felicidade presente não passam de meros sonhos, e os sonhos têm começo, meio e fim. A verdadeira realidade é Krishna e o serviço a Krishna, que podem nos salvar das garras da ilusão. Pois o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita 7,14 que Manevaje prapadyante mayam etam tadantite. Em português, aqueles que se rendem a mim podem facilmente transpor a minha energia ilusória. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do quarto canto, 29º capítulo do Shrimā Bhagavatam, intitulado Conversas entre Narada e o Rei Pratinabarri. Aí no próximo programa nós vamos começar o capítulo 30, As Atividades dos Prachetas. Para aqui. Tá bom, vamos parar aqui então. A senhora que manda. Bom, gente boa, essa coleção, o Shrimā Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site na quarta linha, isso mesmo. Você entra agora no nosso site e na quarta linha está lá o link Livros Grátis para você ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, aí vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei aqui. Já apareceu a coleção Shrimā Bhagavatam, você clica na foto que já aparecem os livros disponíveis, você já encomenda eles, começa a sua coleção e aí eles chegam rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti namine namaste Saraswati Deve Gouravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Pastyatya Deshatarine Nama... Não dá. Nossa. Tá em cima do horário, Bima. Ah, quando tiver um minuto a mais você canta, tá? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Não tô achando ruim não, já tô abanando o rabinho aqui. Cachorro bailarino, macaco bailarino, cachorro bailarino é assim. Chega o domador e ele abana o rabinho. Paramos aqui, onde Prabhupada estava buscando, né, imprimir os livros com muita dificuldade. Entre seus contatos em Delhi, Bhaktivedanta Swami considerava Hitsaran Sharma um provável patrocinador. Embora, quando ele se hospedara na casa do Sr. Sharma, este o apreciasse mais como membro de um gênero do que como um indivíduo. Pelo menos o Sr. Sharma tinha inclinação a ajudar as pessoas santas e reconhecia Bhaktivedanta Swami como uma pessoa genuinamente religiosa. Portanto, quando Bhaktivedanta Swami aproximou-se dele em seu escritório, ele se dispôs a ajudá-lo, considerando a propagação do Shrimā Bhagavatam um dever religioso. Hitsaran Sharma era qualificado para ajudar por dois motivos. Ele era o secretário de J.D. Dalmia, um próspero filântropo e proprietário de uma gráfica comercial, Arada Press. Segundo o Sr. Sharma, o Sr. Dalmia não daria dinheiro diretamente a Bhaktivedanta Swami, mesmo que seu secretário sugerisse. O Sr. Sharma, portanto, aconselhou Bhaktivedanta Swami a ir a Gorapur e mostrar seu manuscrito a Hanuman Prasada Poddar, um publicador religioso. Aceitando isto como um bom conselho, Bhaktivedanta Swami viajou a Gorapur a cerca de 800 quilômetros de Delhi. Puxa vida! Mesmo uma viagem assim constituía um esforço financeiro excessivo. O livro de contabilidade de Bhaktivedanta Swami mostrava um saldo de 130 rúpias referente a 8 de agosto de 1962, o dia em que ele viajou para Gorapur. Na altura de Lucknow, seu saldo já baixara para 57 rúpias. A viagem de Lucknow para Gorapur agora custou, né, outras 6 rúpias. E o transporte até a casa do Sr. Podar custou 80 paisa. Mas a viagem valeu bem o seu custo. Bhaktivedanta Swami apresentou-se ao Sr. Podar com sua carta de apresentação de Richaran Sharma e então mostrou-lhe seus manuscritos. Após examinar brevemente o manuscrito, o Sr. Podar concluiu que aquela era uma obra altamente elaborada, que devia ser apoiada. Ele concordou em enviar uma doação de 4 mil rúpias ao Dalmia Trust em Delhi para ser usada para a publicação do Shrimad Bhagavatam de Sri A.C. Bhaktivedanta Swami. Nem sempre os gráficos indianos exigem pagamento integral antes de começarem um trabalho, contanto que recebam um substancial pagamento adiantado. Depois que o trabalho está impresso e encadernado, o freguês que não tem efetuado o pagamento integral pega uma quantidade de livros equivalente ao que já pagou e, após vender esses livros, usa seu lucro para comprar mais. Bhaktivedanta Swami calculava que a impressão de um volume custaria 7 mil rúpias, de modo que lhe faltavam 3 mil rúpias. Ele levantou algumas centenas de rúpias mais indo de porta em porta por toda a Delhi. Então voltou a Radha Press e pediu a Richaran Sharma que começasse o trabalho. O Sr. Sharma concordou. Radha Press já produzira uma boa parte dos primeiros dois capítulos do... Peraí, tá... Tá bom, Bima. Não, ainda tá longe. Radha Press já produzira uma boa parte dos primeiros dois capítulos quando Bhaktivedanta Swami objetou que os tipos não eram suficientemente grandes. Tava pensando nos velhinhos que iam ler a coleção, né, Bima? É, tem livros que as letras são tão pequenas que só quem tem 100% de visão pode enxergar, né? E Prabhupada sempre pensando em todos, é porque a misericórdia de Deus é para todos e a misericórdia do devoto puro de Deus também é para todos. Então Bhaktivedanta Swami objetou que os tipos não eram suficientemente grandes. Ele queria um tipo de uma paitia e meia, mas Radha Press tinha apenas tipos de meia paisa. Então o Sr. Sharma concordou em levar o trabalho a outro impressor, o Sr. Gautam Sharma, da OK Press. Ao imprimir o primeiro volume do primeiro canto do Shrimad Bhagavatam de Bhaktivedanta Swami, a OK Press imprimia 4 páginas do livro em um lado de uma folha de papel de 50 por 66 centímetros. Mas antes de rodarem as 1.100 cópias completas, eles imprimiam uma prova que Bhaktivedanta Swami leria. Então, seguindo as provas corrigidas, os impressores corrigiriam as provas na tipografia manual e rodariam uma segunda prova que Bhaktivedanta também leria. Normalmente, ele também encontrava erros na segunda prova. Se os encontrava, eles lhe imprimiam uma terceira prova. Se não encontrasse erros na terceira prova, então eles imprimiriam a arte final. Neste ritmo, Bhaktivedanta Swami conseguia encomendar pequenas quantidades de papel na medida de seus recursos, de 6 a 10 resmas por vez. encomendadas com 2 semanas de antecedência. Mesmo enquanto o volume estava sendo impresso, ele ainda estava escrevendo os últimos capítulos. Quando as provas, o verdadeiro devoto de Deus é sempre assim, né? Correndo contra o tempo. Por quê? Para atingir o máximo de pessoas possível, né? Para que elas, antes de morrerem, se iluminem. Quando as provas estavam prontas na OK Press, ele pegava as provas, voltava para o seu quarto em Chipiwada, corrigia as provas e então as devolvia. Às vezes, o menino Katuendi, de 14 anos, que vivia no templo de Chipiwada com seus pais, transportava as provas para lá e para cá, para o Swami. Mas, nos últimos meses de 1962, Bhaktivedanta Swami normalmente fazia uma caminhada diária até a OK Press. Sua caminhada pelas vielas apertadas e movimentadas de Chipiwada logo conduzia-o a uma rua próxima à Mesquita Jama, e esta rua dava no barulhento e pesado tráfego de Chowri Bazar. A vizinhança ali consistia de atarefados comerciantes de papel, onde trabalhadores com cordas passadas pelos ombros puxavam fortes carroças de madeira, pesadamente carregadas com pilhas de papel sobre rodas de rolimã. Por 2 quarteirões, os comerciantes de papel eram o único negócio. Hari Ram Gupta and Company, Rup, Chand and Sons, Bengal, Paper, Mill. Nossa, olha o nome disso. Fazer o quê, né? Sou analfabeto de inglês. Um após o outro, inclusive descendo pelas ruas das quadras laterais. As lojas de frente da vizinhança eram coloridas e desordenadas. O tráfego de pedestres era tão febril que uma pessoa que demorasse por um instante causaria congestionamento. Carroças e charretes transportavam papel e outras mercadorias de cima para baixo pelas ruas. Às vezes, um trabalhador passava com uma pesada pilha de papéis sobre sua cabeça, aos solavancos, curvando-se as folhas ao peso de 2 extremidades. O tráfego era ligeiro e um pedestre distraído ou de passo lento arriscava-se a ser atingido por uma carga precipitando-se da cabeça de um carregador ou de uma carroça em movimento. Ocasionalmente via-se um homem agachado na calçada, quebrando pedaços de carvão em pequenos pedaços para vendê-los. Pequeninas tabacarias atraíam pequenas reuniões de fregueses para comprar cigarros ou pão. O lojista rapidamente espalhava os condimentos de pão sobre uma folha de betel e o freguês saía pela rua a mascar pão e a cuspir saliva de cor avermelhada. Envolvido por este ambiente social, enquanto o distrito comercial Chowri Bazar fundia-se com a vida sedentária e as crianças brincavam em ruas perigosas, Bhaktivedanta Swami era uma figura de aparência gentil, porém determinado. Enquanto passava pelas casas dos cômodos, pelos vendedores de ladrilhos, pelos cerealistas, pelos doceiros e pelos impressores, acima de sua cabeça viam-se os fios elétricos, os pombos e os varais pendurados nos balcões das casas de cômodos. Finalmente ele chegava à OK Press, diretamente em frente a uma pequena mesquita. Ele vinha trazendo as provas corrigidas para ansiosamente supervisionar o trabalho de impressão. Após 4 meses, quando todo o livro tinha sido impresso e as folhas estavam empilhadas no piso da gráfica, o senhor Richaran Sharma providenciou que o trabalho fosse levado a uma encadernadora. A encadernação era feita por uma operação antiquada, quase que inteiramente à mão, e demorou mais 1 mês. Bhaktivedanta Swami vinha e observava os trabalhadores. Uma fila de homens sentavam-se em um cubículo rodeado por pilhas de papel impresso. O primeiro homem pegava uma das compridas folhas impressas, rapidamente as dobrava em duas e a passava para o homem seguinte, que fazia outra fase da operação. As páginas eram dobradas, costuradas e coladas, depois de postas em um torno mecânico e marteladas juntas, antes de serem aparadas em três lados com um serrote e coladas. Pouco a pouco, o livro seria preparado para receber a capa dura final. Além de suas visitas à OK Press e à encadernadora, Bhaktivedanta Swami também viajava, ocasionalmente de ônibus, atravessando o rio Jamuna em direção à Radha Press do Sr. Richaran Sharma. A Radha Press estava imprimindo 1000 sobrecapas para o volume. Richaran Sharma comenta: o Swami Ji ia e vinha. Ele arrecadava o dinheiro que podia e o depositava, e estava sempre se misturando com muitas pessoas, indo e vindo. Comigo ele gostava muito que tudo fosse feito o quanto antes, sempre correndo contra o tempo. Comigo ele gostava muito que tudo fosse feito o quanto antes. Tinha uma grande pressa. Ele costumava dizer: o tempo passa, o tempo passa, faça isso rápido. Ele também se aborrecia comigo e fazia com que eu fizesse o seu trabalho primeiro, mas eu estava a serviço de Dalmia e ele dizia: seu trabalho tem que ser secundário para mim. Mas ele dizia: agora você acaba de desperdiçar 2 dias meus. O que é isto? O que é isso, Charmadi? Eu venho aqui depois de lhe dizer de manhã que fizesse isso e você não o fez até agora. Mas eu replicava: eu não tive tempo durante o dia. E então ele dizia: então você desperdiçou todo o meu dia. Assim ele me impressionava muito. Esse era o seu temperamento. A encadernação era avermelhada da cor de um tijolo e era inscrita com letras douradas. Bhaktivedanta Swami esboçara a sobrecapa pessoalmente e contratara um jovem artista bengali chamado Salit para executá-la. Era uma pintura que ocupava toda a sobrecapa, retratando as manifestações transcendentais e materiais integralmente. Dominando a capa da frente havia a pintura de um lótus rosa e dentro de seu vertíssimo encontravam-se Radha e Krishna e seus passatempos em Vrindavana, juntamente com o Senhor Chaitanya cantando e dançando Hare Krishna com seus associados. Do planeta lótus de Krishna emanavam raios. Não é fácil não, hein? Vou terminar aqui esse pedacinho. Vixe, nada a tempo. Onde estava aqui? E dentro de seu vertíssimo encontravam-se Radha e Krishna e seus passatempos em Vrindavana, juntamente com o Senhor Chaitanya cantando e dançando Hare Krishna com seus associados. Do planeta lótus de Krishna emanavam raios amarelos de luz, e naquela refulgência havia muitos planetas transcendentais, parecendo muitos sóis. Sentada dentro de cada planeta havia uma diferente forma de 4 braços de Narayana, cada uma com seu nome escrito debaixo do planeta: Trivikrama, Keshava, Purushottama e assim por diante. Dentro de um círculo oval na parte de baixo da capa de frente, Mahavishnu exalava os universos materiais. Na orelha estava a explanação de Bhaktivedanta Swami sobre a ilustração da capa. Quando a impressão e a encadernação terminaram, para aqui, havia 1100 cópias. Poxa vida, hein? Prabhupada sempre pensando grande, né?